o que conseguiu, o que conquistou. Só os fortes sobrevivem no teste da vida. E a gente passou, a gente passou, a gente passou. Oh, oh, oh, eu tô na paz do Senhor. Tenho montanhas e mais praias pra visitar. Quanta coisa linda, um monte de lugar. Culturas e culturas a se propagar. Partes verdes, balanços, redes. Crianças a correr nos mostram que ainda dá pra ter. Que existe felicidade, que o futuro bom pode ser verdade. Acredite, nunca é tarde. Paz na terra, os homens de boa vontade. Continue lutando por igualdade. A justiça virá, vamos brindar a liberdade. Raios de sol aumentam a esperança. Todo mundo tem um sonho, festeja quando alcança. Celebra a vida com seus pais. Celebra a vida com os irmãos. Celebra a vida em família. Quando a gente linda aqui reunida. Não se comparam à riqueza que temos nesse instante. Bom é estar junto a você nas noites de lua cheia até o alvorecer. Celebre, para ficar alegre. A vida pode ser mais bonita. Distâncias podem ser encurtadas. A família tem que se manter unida. Celebre a vida com seus pais. Celebre a vida com os irmãos. Celebre a vida em família. Quando a gente linda aqui reunida. Celebra a vida pra valer.